Chegou o grande dia, avisou pras amigas que quer sair. Depois que acabou, nunca mais ousou, não quis mais se divertir. É hoje. Arrumou o cabelo, se olhou no espelho e se achou bonita. Já faz tempo que ninguém te via assim, tão produzida. Não quer brechas pro seu coração se lembrar de mim. Quando chegou, sentiu um cheiro igual ao meu, se controlou. Fingiu que nada aconteceu e logo em frente o cara de costas pra você achou que era eu. E o corpo estremeceu, as mãos suadas já falavam tudo. Não tava preparada pra esse mundo. Sentiu vontade de voltar pra casa, de voltar pra mim. Chorou no meio da boate. A sua maquiagem pediu a teu socorro uma explicação. Por que não me tirava do seu coração? Chorou no meio da boate. A sua maquiagem pediu a teu socorro uma explicação. Por que não me tirava do seu coração? Um cheiro igual ao meu se controlou. Fingiu que nada aconteceu e logo em frente um cara de costas pra você achou que era eu. E o corpo estremeceu,